Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Emissão número 22, Drogaria de Música. Começo com o tecno-experimental do chileno Matias Aguayo, com a faixa De Papel, do álbum Are You Really Lost, lançado em 2005 pela Compact Records. Já a seguir, passagem para o indie rock, com longa duração de Midlake, The Trials of Van Occupanter. Do Texas até Lisboa, fiquem com Branches. It's hard for me, but I'm trying. faixa em repeat durante os últimos dias aqui na casa. Chama-se On a Neck, On a Spit e é dos Grizzly Bear, mais uma banda de Nova York. Editaram este ano o segundo álbum, Yellow House, de onde retirei este tema. Depois de Grizzly Bear, audição de mais um grupo que passou por Lisboa recentemente. Falo dos Vetiver, banda de Andy Kavik, companheiro de Devendra Banhart. O tema chama-se You May Be Blue, do álbum To Find Me Gone deste ano. Thank you. Comprei uma capa silrada, bilrada igual dripa talhada. Fui à casa do silrador, bilrador igual dripa talhador. Que mas silrasse, bilrasse igual dripa talhasse. Comprei uma beca bordada, pintada rabeca talhada. Fui à casa do bordador, pintador rabeca talhador. Me bordasse, pintasse, rabeca talhasse. Comprei uma pipa furada, rachada, sarampinta algada. Fui à casa do furador, rachador, sarampinta algador. Que me furasse, rachasse, sarampinta algada. Comprei uma roda quadrada, quebrada, zaraguilha altada. Fui à casa do quadrador, quebrador, zaraguilha altador. Que me quadras, quebras, zaraguilha altada. Comprei uma capa silrada, bilrada igual dripa talhada. Fui à casa do silrador, bilrador igual dripa talhador. Que me silrasse, bilrasse igual dripa Capa serrada nunca vestirá ninguém. Passa do filho para a mãe, da solteira para a casada. Pipa furada não está cheia nem vazia, parece feitiçaria, mesmo aberta está fechada. Beca bordada com linha de seda fina, por uma linda menina de um soldado namorada. Roda quadrada, vais andar aos solavancos, carroça de saltimbanco, rodando desengonçada. Capa enxerrada nunca vestirá ninguém, passa do filho para a mãe, da solteira para a casada. Pipa furada não está cheia nem vazia, parece feitiçaria, mesmo aberta está fechada. Beca bordada com linha de seda fina, por uma linda menina de um soldado namorada. Roda quadrada, vais andar aos solavancos, carroça de saltimbanco, rodando desengonçada. Capa chorrada, nunca vestirá ninguém. Gaiteiros de Lisboa na Drogaria, uma estreia merecida de uma das melhores bandas portuguesas. Estiveram com a faixa Comprei uma capa chilrada, retirada do último trabalho, Sátiro, lançado em 2006. Antes de fechar, proposta em agenda para uma data apenas, dia 26 de setembro, terça-feira, os Liars e os Deer Hunter atuam no Clube Lua com bilhetes a 15€. Fecho com Rap Underground, com Mad Villain, colaboração entre Madlib e MF Doom, álbum Mad Villainy, um dos melhores de 2004, com Fígaro. Bons sons. The rest chest is empty with no brain, but the clever nerd, the best MC with no chain you ever heard. Take it from the Tech Nine, hold up. They bit, don't know they neck shine from Shinola. Everything that glitter ain't fish scale. Let me think, don't let her faint, get Ishmael. A shot of Jack, got her back, it's not an axe stack. Forgot about the cackalack, holler back, clack, clack, blocker. Villainy, feel him in your heart, chakra, chart topper. Start shit, stopper, be a smart shopper. Shot a cop day around the way, bout to stable. Who to know is too motor, wonder where the shooter go. Bout to jet, get him, not a bet, dead him. Let him spit the venom, set him, got a lot of shit with him. Let the rhythm hit him. Stronger in the other voice, we makes the joints that make them spread them butter moist, man, please. Stage made of panties, from the age of baby hoochies on to the grannies. Band me the dough rake, daddy, the flow make her fatty shake. Patty cake for fake. If he was Anita Baker's man, he'd take her for her masters. Hit it once and shake her hand on some old thank you, ma'am, and ghost her. She can mind the toaster if she signed the poster. A whole host of roller coaster riders, not enough tracks. Hot enough black, it's too hot to handle. You got blue sandals, who shot you, who got you? New spots to vandal, do not stand still. Boast your skills close, but no krills. Toast for polils, post no bills. Coast to coast, Joe Smoes flows ill. Go chill, not supposed to overdose, no dose pills. Off pride tykes, talk wide, do scar me. Off sides, like how Worf ride with Starfleet. Told ya, on some get rich shit. As he gets older, he gets colder than a witch tit. This is it, make no mistakes, where my nigga go? Figaro, Figaro. O's beats in my rhymes attack. A scary act, all black like Miss Mary Mack. Wait till you see him live on the piano. Doom sing soprano like Una Dociano. My mama told me, blast him, pass her a glass of O.E. Not to be troublesome, but I could sure use a quick shot of double rum. No stick of bubble gum. I like ice cream, we could skip the wedding. Have a nice dream, she only let him stick her head in. Thank you.